Confirmando o Índia November Alpha. Confirme o código estacionado 0196. Solo TAM 3663-3660 Guarulhos. Fixa a informação hotel. 3663, informação hotel, confere. Tá pronto pra cópia? Afirmativo. 3663, autorizado Salvador para Guarulhos, via Uppers ou 196, após Belo Horizonte, após direto trip, pois de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 340, decola da pistão no zero com a primeira curva à direita, saída da Eldeda, após Bridge, Bridge intercepta o Uppers 196, transponder 5496, controle 120, decimal 8. Está autorizado 340 Guarulhos, pela Uppers 196, após DHZ direto trip. Da Euleda Brito, a saída da coluna da 10 com curva direita. 5496, transpone 208, controle de saída, TAM 3663. TAM 3663, confirme nível copiado. 340. 3663, cotejamento correto, pode pronto para puxa acionamento. Chama puxa acionamento, TAM 3663. Puxa e back acionamento no 2, TAM 3304. TAM 3304, aguarde para puxa acionamento. Olá, Salvador, bom dia, Xanier 6311, livrou na foca pra ti. 6311, autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette. Táxi de Alfa, reportante da Juliette, Xanier 6311. Reautorizado Alfa Juliette para o gate 06. Autorizado Alfa Juliette para o 06, Xanier 6311. Após desvio, está autorizado voar bridge. Vai desvio, voar bridge, obrigado. Gato 6311. 08, obrigado, bom dia, 4299. Trolli, bom dia, azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba a nível de voo 340, saída da Euleda Bridge. 340, 4299. Gol 1072, desça para 2000 pés, ajuste na 013. Autorizado ILS, XRP, pistão a zero, reporte estabilizado. 2000 com 1013, autorizado ILS, XRP. Gol 1923, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, gol 1923. Vendo para o gate 06, após prossegue táxi até o ponto de espera. No meio, chamará a torre, frequência 18, decimal 95, altimetro padrão, confirme somente o sinal. Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, Linha 312, está autorizado o táxi até o ponto de espera. Até o ponto de espera, meu Deus. Feedback acionamento no 8, TAM 3663. TAM 3663, autorizado feedback acionamento. Tchau para o site. TAM 3304, após a passagem do Airbus 320 da Oceané, a sua retaguarda e coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Copiou. 3304, após a passagem do Airbus 320 da Avianca, está autorizado iniciar o pushback. Até mais cedo, gente. Chana 6312, se autoriza a DNA, ainda com a latição no 0, durante 030 graus, 079. Então, o Bravo que Luiz, que para a separação visual para a piscina 7, em Paris, Pinicinho 360 à esquerda, após completar, direto rotatório. Afirmativo, em Paris. Voador, gol no 605, deck estacionamento, posição 05. Gol no 605, no 05, confirmando totalmente pronto? Totalmente pronto, gol no 605. Autorizado, reporta ataque. Autorizado, vai chamar ataque, gol no 605. Gol na 072. Gol na 072, chame torre 1118, decimal 95. 1895, gol na 072. Controle Salvador, Oceaner 6312. Oceaner 6312, contato radar, sua para nível de voo 350, saída Pucaru. 350, Puca Aracaju 6312. O 605 confirma iniciando? Já está iniciando, no 605. Sim. O TAN 3663 inicialmente, táxi até através do meia dúzia, vai adentrar a aeronave da Gol puxando no 05, a mesma vai adentrar até o pátio 3. Ao adentrar, prossegue o táxi via pátio, Índia como número 2, seguindo a aeronave da companhia, finalizando no através 04. No ponto de espera, chama a torre 1-18-95, ajuste 1013. Iniciando o táxi até através do 612, aguardando o gol entrar no pátio 3, após sair com o número 2, Índia e Alfa no ponto de espera de 9895, TAN 3663. Obrigado, tenha um bom dia. Para o táxi do 3304, 1 no 61, 4 horas, alterna Campinas. TAN 3304, táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 1-1-8-95, ajuste 1013, em bom voo. Via Índia, ponte espera 3305. Salvatango, Bravo, que Luiz, que complete o 360, que é a rotatória. Paulo, com o tempo do Gol vai entrar no Pad 3 ou vai ficar aqui na frente da gente? Bom, o pushback padrão seria ingresso no Pad 3, ok? Então, por gentileza, mantenha antes no través do 07 aguardando. O nome é 05, na escuta do Sol? Sol, na escuta. É, pedimos para você prolífica ingressar aqui no Pad 3, mas o meu se atrapalhou aqui. Tá errado aí. Sim, reporta pronto para o táxi. Chamar pro táxi, vamos ver. O certo seria ele corrigir a manobra e colocar no pátio, né? 12, o solo, o TAN 3663. É, ô TAN, desculpa aí, eu tô tentando. Eu tô falando com ele, mas tá difícil, cara. Gente. Ok, obrigado. Desculpa aí, tá? Tenta não. 2-3-4. Mas foi uma depressão. Muito bom dia, 3-8-5-9, da Índia. Posição no ONU, autorização Curitiba 340. 3-8-5-9, só um instante, cobra, prepara a sair da árvore, Alefa, aguardando. Agora é dela, obrigado. Paulo, trip 5221 para a quantidade de esperamento do pátio ONU. Trip 5221, remoto ao 4, livre, reporta, tá? Vamos tentar o posicionamento da passagem que o... Pra gente vai... fazer o feedback depois, aí você passa, pode passar. Você pode lá, então? Correu um gol, mandou um 605. No 605, ciente, retornando ao portão 05, após a aeronave da TAM, pode prosseguir, ok? Ok. TAM 3663 prossegue via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1013. E a Índia, ponte espera 1895, agilizando, tá 3663. Obrigado aí, Gol, um abraço, bom voo. Nada, vamos pegar, vamos, boa, tomar que você pegue lá o outro, mano. Ah, vai dar sim, valeu, obrigado, velho. Tira aproximação, repete final da 17, vento 060 graus, 109, o ajuste no 03, igual que vem. 072, táxi via Alfa, reporta antes ao táxi 6 Ginete para ingresso. Torre Índia November Alpha está 3 milhas da 1-7. November Alpha, livre pouso, pistão 1-7, vento 060 graus, 1-0-9. Livre pouso, 1-7, Índia November Alpha. Um 3304, livre decolagem, pistão 1-0, vento 060 graus, 1-1-9. Livre decolagem, 1-0. Copy. 3663, ponte para pronto. 3663, anima, tem que ser no zero. Anima, tem não no zero, tá 3663. Autorizado Curitiba, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefão, onde intercepta Pezulu 2-1 no segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4, 1-7 nos meus pontos. 5-4-5. Por Elefão, após o 2-1, conforme o 4-7, controle 1-2-0-8, fazendo a expressão. 3859, correto, portão 1-1, não chama pronto, pushback, fundamento. Solo, trip 5221, 70, a bordo, autonomia de 340, alterna Salvador, pronto, teste táxi. Trip 5221, no táxi via parte principal, Indy Alpha, da ponte espera da 1-0, ponte espera torre 1-1-8-95, ajuste 1013, apenas atentando a aeronave da Gol Varig, adentrando ao pátio 3. Cliente autorizado, pátio principal, Alfa Índia, ponto de espera 1-0-1895, 1013, atento ao voo, Harry. Número 072, condições de agilizar, Juliette 02. Prossegue então, Juliette 02, agilizando. Trip 5221, por gentileza, fique apenas atento à aeronave da Gol, direcionando agora a Juliette, vai parquear até o 02, ok? Tá, a gente está visual, vai aguardar. Luiz, que livre pouso, pistão no 7, vento 060 graus, 089. Então, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Luna 605, seguindo a TR da Trip, prossegue Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste 1013, um bom voo. 1500, segue o Trip, ponto de espera, torre em 1895, 105, obrigado, Maria. Solo do noite, autorizado backtrack, funcionário da cabeça livre. Se você vai observar a aeronave que vai fazer o backtrack pela pista 17, vai seguir a mesma até o ponto de espera, reparte a cabeça da linha de pronto. Ponte LC50 na secção sobre a pista, o Golf Mike Fox. Pois de novo, Golf Mike X-Ray. Trip 5221 para o ponto de espera 90. Trip 5221 na Lima, tem que ser no 0. A Lima tem no 0, 221. 3663, decolado 219, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar, sua para nível de voo 340, sede da El, Leda Bridge. 340 da El Leda Bridge, TAM 3663. Supera a torre. Está autorizada a decolagem da 35221. Afirmativo, livre decolagem, vento 060 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem no 5221, graças. Salvador Gol no 605, bom dia, porque espera a segunda zero, vamos para a decolagem. 605, bom dia, você vai ficar dando zero. Tem que dizer que é para manter o ponto de espera dando zero. Afirmativo, no 605. Manter o ponto de espera dando zero, manter o 76721, no informação Índia, Guarulhos, autorizado no nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta a Pezulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-2-5 no transponto. UM-6729, autorizado para Guarulhos, Serra Bravo, Golfão Romeu, nível 360, com nome rota, Pezulu 1-6, decola da pista 1-0, curva direita, perfil da EL, Leda Bridge. 08.2, 5.4, 25.5, e a nossa posição é 09, 9-6-7-2-9. 9-6-7-2-9, correto, portão 9, chama plano dos BECs também. Bom, 1-6-0-5, contato radar, sua para nível 360, sai de Israel, Leda Bridger. Acima de Israel, Leda Bridger, bom, 1-6-0-5. Salvador, chama 6-3-1-1. Informação Índia, qual está de copo? Prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Escuta. Exato, descida 500 pés, ajuste Salvador na 014. Jado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta a pessoa 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-3-2 nos três pontos. Guarulhos, 360. Decola 10 direitos da El Leda Bridge, intercepta a pessoa 1-6 com posição 8-2-0-8, 4-3-2 na metade. Confirmando 5432 no transponde, portal 612 chama pronto, espécie, chamamento, chanel 63 no 1. Matiu, é portal 1 ficando pronto, chanel 63 no 1. Controle de 3663. Prossiga. Passa no 170, pode chamar em si. Último agora Recife, 1251, na torre 3325. Recife, 1325, obrigado, seu bom dia. X-Ray, decolador 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu Golfo Mike, aqui você decolar da 1-7, saída da El. Papa Romeu Golfo Mike X-Ray, contato radar, sobe a nível de voo 280, saia da El. Sim, sobe para 280 da El, Golfo Mike X-Ray. Mike Eco Delta, Chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. O 1-8-8-8, sua identificação, está para nível de voo 1-5-0. Destino 0-4. Santo, autorizado de Irabeco, pela direita, cruzamento direcional da 1-0, repete na sinal da 1-7, Mike Delta.